Yo, Curitiba, pensamento afetado, cabeça, chitones. O tempo passa e nada muda. Só mudou a camiseta e as drogas que se usa. O tempo passa, pouco mudou. Botou outra camisa e as drogas você trocou. Vivo no planeta Terra, mas meu mundo é outro. Pra trocar de dimensão, deixa eu ganjar mais um pouco. Muitas reações, futuras recompensas destinadas às ações. Direto no que você pensa. Tem gente que é mestre na arte de incomodar. Um não sai do boteco e a conta não quer pagar. A mãe é catalana, o pai é brasileiro. Criado em Barcelona, tem jeito pra ser ganjeiro. Do grande Brasil, pequena Curitiba, até chegar no fim do mundo. Atenção e disciplina, é o beck que alucina. Um racho que mante a brisa. Se marcar passar por cima, o samurai vai virar ninja. O tempo cuida, a vida ensina. O tempo cura, a vida ensina. O tempo passa e nada muda. Só mudou a camiseta e as drogas que se usa. O tempo passa, pouco mudou. Botou outra camisa e as drogas você trocou. O tempo passa e nada muda. Só mudou a camiseta e as drogas que se usa. O tempo passa, pouco mudou. Botou outra camisa e as drogas você trocou. Passa e repassa com os parça em Barça, na faixa, sem preço de skate na praça. CWB juntou um montão, mais de 40 mil. Em todo canto do Brasil tem um louco a mais de mil. Com fome que come, com sono que dorme, com sede que bebe, que usa e some. Se paga o que busca, tudo nos conforme, não quer, não consome. Homem e mulher, escolhe o que quer, pois é. Na real ou no migué, vai no pedal ou vai a pé. Fala assim do jeito que vem e todo mundo se entende. No fim é assim porque sim, responde como sente que tá vivo. Grita o doutor da sala, positivo. A geração que nunca se cala o tempo todo. Mesmo mudando a vestimenta suja, passa ano, vira ano, fuja louco, louco fuja. Charlie, Didoni e o CAB, engajamento das elites, cambo, track cheio e EDG. Passa e nada muda. Calou a camiseta e as drogas que se usa. O tempo passa, pouco mudou. Botou outra camisa e as drogas você trocou. O tempo passa e nada muda. Só mudou a camiseta e as drogas que se usa. O tempo passa, pouco mudou. Botou outra camisa e as drogas você trocou. Passa.